Viajar não vi. Sente essa parada do DJ LA Kamikaze. Eu sou oposição, vou pro lado onde tiver mais cifrão. Nossa ostentação é troféu pra quem já andou com os pés no chão. Várias fugas, vários sanguessuga, vários recalques que foge e pula que nem pulga. Vai se encher de ruga, mas não para minha conduta. Minha luta foi graduada e pergunta de quem é a culpa. Hoje nós tá de cima, porra. Mas quem diria, hein? Por onde andaria o moleque periferia? E onde chegaria esse poeta de esquina que rima na contramão, uma consequência da rotina? Jogando pra vencer, vai rir de mim porque 1.0 foi super, eu vou botar é pra fuder. Cada um tem o que é seu, mas o que é meu cê não vai ter. Sai do breu, prepare sua mochila pro rolê. Maloqueiro é nós, lá do contrário. Querem me ver de chinelo, mas tô de Nike, caralho. Não tô pelo salário, mas esse é meu trabalho. E vou na contramão pra ter bem mais que o necessário. Eu sou oposição, lado onde tiver mais cifrão. Nossa ostentação é troféu pra quem já andou com os pés no chão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão. Travado numa luta que começa a todo instante. Quem vive no oposto, o perigo é constante. Tem boca, fala o que quer, goza com o pau dos outros. Cadê sua atitude nesse rolê cabuloso? Desfilando e curtindo, eu vou na contramão. Amor pra mim, haha, existe não. É que as princesas admiram minha rotina. Zoação, curtição, muita adrenalina. Nessa selva de pedra, você vale o que tem. Fumaça, bronzeia o céu, do limite vou além. E na estrada da vida, eu vou seguindo passo a passo. Esse mundo de louco, conquistando meu espaço. De quatro rodas ou duas, ostentação sem limites. Ela telou o cifrão e aceitou meu convite. Sem maldade na cidade, eu vou curtir nessa viagem. Escola de vagabundo, ensina felicidade. Giroflex quer parar os fora da lei. Por causa do xenon nos perfil baixo, que eu sei, mas é vagabundo bom. Motor modificado, velocidade, carro baixo, deixa eu inspirado. Eu sou oposição, vou pro lado onde tiver mais cifrão. Nossa ostentação é troféu pra quem já andou com os pés no chão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão. Eu tô na contramão.